Pesquisa da Academia Brasileira de Neurologia, divulgada no mês de maio, aponta que 81% dos entrevistados se automedicam para tratar de dor de cabeça. Também é comum que as pessoas aceitem indicação de remédios feitas por não profissionais. O auxílio de médico para tratar o sintoma é uma opção apenas para 61% dos entrevistados. Conversamos com a cardiologista doutora Marildes Luiza de Castro, professora da Faculdade IPEMED, que alerta para os riscos de uma automedicação. O prejuízo pode ser muito grande. Pode não acontecer nada, mas a pessoa pode ter complicação, pode ter efeito colateral da droga, que pode variar desde um sintoma gastrointestinal, mas até mesmo uma falência do fígado. Por exemplo, no caso, a senhora é cardiologista, né? Uma pessoa que ela se automedique não sabendo que tem um problema cardíaco, o que pode acarretar aí? Existem medicamentos que atuam no coração, têm efeito sobre o coração e podem provocar reações, como até mesmo arritmias cardíacas. Isso é até remédios assim que considerados menos potentes e que são vendidos sem receitas, como remédios para febre e também para dor de cabeça? Sim, qualquer medicamento tem efeito colateral. Esses efeitos têm uma incidência pequena, mas existe risco. Pessoas que têm algum problema cardíaco ou mesmo qualquer problema de saúde e que usa algum medicamento novo que acrescenta ao que ele já toma, alguma medicação, pode ter risco de desenvolver complicação, até mesmo grave, e incidindo também sobre o coração. Mas quem mais sofre mesmo é o fígado, porque ele que é responsável por metabolizar, por excretar, fazer o uso e excretar esses medicamentos do organismo. Você costuma ver isso acontecendo? Assim, você já teve pacientes que se automedicaram e teve algum problema? Já sim. Recentemente eu tive notícia de uma paciente idosa que se automedicou para um sintoma de dor e está penando com uma diarreia por causa de interação medicamentosa. Quer dizer, um medicamento atua com o outro na hora de metabolismo passar pelo fígado, e aí pode ter alguma complicação nesse sentido. E a nível de emergência, eu já trabalhei em pronto-socorro, a gente vê muito, as estatísticas mostram que pode até 30% dos atendimentos relacionados à intoxicação por medicamento, por efeito indesejável de medicamento. Certo. E o que que a senhora deixa de mensagem, né, para alertar a população? Olha, muitas vezes um sintoma, por exemplo, uma dor de cabeça, pode ser um sintoma de alerta. Cuidado comigo, com a minha saúde. Se eu tenho dor de cabeça, a gente tem que ver a causa. Às vezes, tratar aquela dor naquele momento pontual pode não trazer nenhum problema, mas muitas vezes o sintoma é um sinal da doença, é a doença se mostrando para a pessoa. Então, muito cuidado com a automedicação nesse sentido de não dar valor ao sintoma e com isso colocar a saúde em risco, e também principalmente quem já usa algum medicamento, a associação medicamentosa, e procurar saber direitinho o que é que está tomando. Para a pesquisa da Academia Brasileira de Neurologia, foram respondidos de forma espontânea 2.318 questionários online distribuídos pelas redes sociais. Reportagem Lina Rocha.